210-1-2. Tente a prosseguir, avista o tráfego e aguarde o 3154. Alfa Vitor Juliette, ingresso na perna contra o vento da pista 1-0. Perna contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções para o cruzamento do eixo. Perna contra o vento, Alfa Vitor Juliette, aguardando instruções. Tá 3154, pista livre autorizado, pouso 120 graus com 12 nós. Livre, pouso 10, tá 3154. 35401, decola aos 44, tráfego mil pés à sua direita, setor sul, sem interferir com este decolagem. Controle 19.8, por favor. 198, tá sendo o tráfego, obrigado pela coordenação. Nada. Torre Salvador, muito boa tarde, vai para o meu foco. Romeu Fox Lima, boa tarde. Intenção de pouso é? Direto Pátio 5 EBTA, se autorizado. Da visão da aeronave na coisa final da aeronave. Ok, da presente autorizada a aproximação direta para o Pátio 5. Reporte solo controlado, vento 120 graus, 129. Ajuste 1012. Mike Top, Romeu Fox Lima, confirmando. 1012, direto Pátio 5 EBTA, Romeu Fox Lima. Juliette, tráfego já pousou agora, tem autorizado o cruzamento do setor sul para o setor norte, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 1-0, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, cruzando sul para norte, para cruzando o eixo, Juliette. Bate o teu BG. Mike Papa Lima, autorizado táxi até a interseção. Reporte na interseção para decolagem. Tá 3154, seu solo falso 45 para prosseguir no táxi. 121 no décimo 9. 1209, bom dia. Boa tarde. Quilo Quebec, ser autorizado acionamento, reporte para o táxi. Mike Papa Lima está autorizado ingresso e decolagem por sobre a pista 17, vento de 110 graus com 14 nós. Fique atento, helicóptero aproximando por pátio 5 sem interferir com o eixo de decolagem da 1-7. Ingresso da ida escola, atenção à aeronave pousando no pátio 5. Romeu Fox Lima, informação de tráfego, temos o Mike Papa Lima, Robs 44, decolando sobre a pista 17. Alô, Romeu Fox Lima da série. Trigou, provavelmente do eixo da 1-0, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, transfira agora para o controle 119.8. 198, Vitor Juliette. Mike Papa Lima, decolada aos 47, contato agora com o controle 119.8. 198, ação ingresso. Até mais. Salvador, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, prossiga, ré forte, mil pés, Alfa Vitor Juliette. Prossiga, ingressando, corredor forte, mantendo mil pés, o Vitor Juliette. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Mike, Papa Lima. Papa Romeu Mike, Papa Lima, prossiga visual litoral sul, 500 pés, Mike, Papa Lima. 500 pés, vai prosseguir via litoral, Lima. Chama de centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1-2-5, 1-2-3, 1-2-3, 1-3-3-2-5, o azul 4089. 1-3-3-2-5, senhor, muito obrigado, uma boa tarde. Igualmente, um bom voo. Hotel Fox Lima Solo, controlando os 48, livrando frequência. Só um instante para prosseguir, por gentileza. Para Cruxa, acionar o 61 no 42 na 612. Que o Oxo não é 62 no 30 solo? Ok, tá livre então. Prosseguir, chama pro táxi. Tá 3154, táxi um pouco mais à frente até a próxima Índia. E depois só vai prosseguir à frente do Airbus que vai iniciar o push para o portão 03. 7, então prossegue pro 03 e a Índia visual com o Airbus puxando, tá? 3154. Solo Oceaner, 61-42 na 612, puxa acionamento. 612 autorizado, chame pro táxi. P5401, chame Centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325-3401. Lima, confirma estimado de pouso. Estimado aos 1700. Vicente, Mike, Papa Lima. Lima. P01 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado, 2-0. Do táxi, reporte para ingresso pista no 7. O táxi do Oceaner 6213, alternando Guarulhos, POB 106, 112, 1 3 horas de trem. 112, Guarulhos, 3, hein? 30, copiado, táxi à direita via Índia. Ao ingressar na Alfa, transfira a torre 186, altímetro 1012, no 012, tem um voo 6213. Tráfico no Alfa, autorizado ingresso, você pode olhar pronto para a decolagem, aquilo que é que serve. Natal. Capital 70345 em frente via Juliet, ao ingressar na Alfa, torre 286, altime 10012, bom voo, 6142 da Oxa. 6286, quanto espera? 0126. Auxiliar 6213, autorizada a minha área decolar, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Autorizado a decolar, pista 10, vento 130. Quebec Serra, autorizado a decolagem pista 17, vento 130 graus, 12 nós. Papa Lima, frequência limpa para a coordenação. Passagem gol no 648, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Controle 119, decimal 8. 198, Serra. Sane identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 092. Nero 6213, sua decolagem foi o 55, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom serviço. Bom, bom. Controle, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, boa tarde. Subiu e mantém no meu pé no corredor Oxen, fomos fora da barra. Passar fora da barra, Serra. Controle, Oxen Air 6213, está cruzando 1500 no perfil da barra. Oxen Air 6213, contato radar, subiu para o nível 360. 360, Oxen Air. Possível de direto Leda? Autorizado, Pro de Leda. Autorizado, Leda, graças. Boa tarde, Kilo Tango Romeu, Morro de São Paulo, o número PES via Checa Chapegos. 198, controle 18614, padrão transponder 0124, Romeu. Aqui uma circunstância Quebec, altíssimo 012, bate 5 em frente ao estacionamento, táxi de colagem, informando o POB, 18.6 da presente. Que é 01, completa a final, chame torre 118, decimal 6. Uno 42. Meu Uno 42, contato radar, suba para o nível 350. 350. Salvador, Saulo, muito boa tarde, Azul 4065, informação FITEC 360. 065, Quebec, confere altíssimo 012, mire 12, pronto para a cópia. Ok, então Quebec, porém 1012, pronto para a cópia. 1012, autorizado Campinas, nível de voo 360, via posição bridge, rope Azul 16. O resto conforma a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva A, direita, cumpre o perfil subida da Euleda, após Leda, direto bridge. O controle 19.8, a torre 18.6, acione o código 5007. Ok, graças pela informação, a gente vai alertar as aeronaves na aproximação. Então, uma milha entre o marcador externo e uma milha após o externo. Ciente. Fique, chegada Mari, deixa para o 050. Mari, identificou 050, chegando a 320. Correto, 5007, o código portão 8, chame pronto, azul. Márcio, Salvador, Salvador, Alfa, Victor Hotel. Como é que você vai manter o número pet para frequência ali para coordenação? Frequência livre. Tango Romeu, autorizado a decolar as pistas do 7, vento de 2 graus, 1 graus. Luca 01, Solo 03, autorizado backtrack, destino ao pátio militar. Canal 63, 13, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 3325, graças. Lima, Tango Romeu, decola 03, controle 19, decimal 8. Até daqui a pouco. Pro de Parepe, chame no ponto de descida, ajuste no 012. Aqui sim, está estacionado em frequência, boa tarde. Controle que eu tenho o meu. Chanel 6326, reduza para 250 nodes. Número 3 na aproximação. Atlântico, Tango Romeu. O Chanel 6326, redução para 250 nodes. Número 3 na aproximação. Pelo Tango Romeu, mantenha o número pé de corredor axé, informe no fora da barra. Bastante aí, meu, direto. Autorizado 1000 pés direto para Morro de São Paulo, quilo Tango Romeu. Tango Romeu. Oxené 6142, chame agora Recife, 125, decimal 45. 2545, Recife, obrigado. Boa. Joker 23, estação vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o custo do localizador, desça para 2 mil pés, ajuste 1012. Chanel 6326, complete a redução para 210 nós. Reduzindo a 210 pares, vai tirar minha 326. Motor traduzido, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, dê 5 condições visuais para 1.500 pés na proa da, de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Proa de Paripe, 1.500 pés, Alfa Tango Tango. Prossiga, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Guardião 07, está a 2.000 para a FAB, 04 a bordo, partida de condições, agora livrou o trabalho de pressão, construa a FAB. 7, vou direto ao cabo, informe na final para pouso, Guardião 07, o ajuste 1012. O 648, informação de helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. 648, gente. 6326, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, desça para 3 mil pés, seu limite é o custo do localizador. O ajuste 1012. 1012, mantendo proa, será limitado pelo localizador, descendo para 3 mil pés, o Chanel 6326. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, mantenha 500 pés de condições visuais, 1012, informe sua estimada de pouso. No meio, informe na final para pouso, Mike Papa Lima. Juk Baker 23 para o localizador, esquerda para o 1950, informe estabilizado. Estabilizado no 648. Gol do 648, passando Duna, torre 186 até o meu posto. 186, boa, 648. O Guardião 07, na final para o Sete, Guardião 07, atente para Boeing na final ILS, Boeing 737. Frequência livre, Guardião 07. Está atento, chamada para o ingresso 07. Registro lugar 10. Aguarda a autorização, não é 48. Agora sim, tráfego já avistado, tem autorizado o pouso. Livre pouso, pista 90, não é 48. Grupo de boa tarde, voo 877, Uno 807, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1012 no ajuste. Para o localizador, curva direita para o 050, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS. Direita 050 na proa, descendo a 2 mil, autorizado ILS, descendo a 6325. Prossegue aqui, Lutango Romeo. Frequência livre, não há tráfego conhecido nesse setor aqui, Lutando Romeu. Joker 23, completa a final de ILS, torre 186 até o meu posto. Aproximação, guarde informação de pista livre, vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 02. Ok, excelente, bip checado. Torino de Juliette, prossegue.